A partir de agora, você vai fazer uma viagem pela história da música sertaneja. Os maiores sucessos da nossa terra. Programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Sou caboclo sertanejo, nasci pra viver na roça. Eu gosto do meu sertão, de toda coisa que é nossa. Tenho meu cavalo preto, por nome de Ventania. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? As andorinhas voltaram e eu também voltei. Clube do Caipirão. Eu dou motivo pra me chamar de caipira, mas continuo lhe tratando de senhor. Olá, amigos amantes da boa e tradicional música sertaneja, um grande abraço, seja muito bem-vindo ao Clube do Caipirão. Eu sou Luiz Henrique Pelícia e peço licença a você para te fazer companhia, trazendo muita música, alegria e informação. E o Clube do Caipirão, que começa agora, tem na sonoplastia o meu irmão companheiro Zé Luquinha, a assessoria e produção da Dona Juju. É o maior programa sertanejo raiz do rádio agora para você. Com a proteção de Deus, estamos chegando. Levanta o braço direito, companheiro Zé Luquinha, sinal de positivo que tem modão na agulha. Nenete, Dorinho e Nardelli, o trio de ouro do rádio de 1962, Viola Morena. Esta minha viola é a maior riqueza que tenho na vida. Com tanta firmeza, ela chora triste, é na macieza. Aqui no meu peito é uma fortaleza, seja na alegria ou na tristeza. Viola morena das cordas brilhantes, bordada de ouro e pedras diamantes. Quando você chora, saudade distante, do suspiro triste, suspiro servente. Viola morena, te amo bastante. Viola morena, bordada em marfim, pertinho do peito, chorando por mim. Mas eu também choro saudade sem fim de alguém que está longe, bem longe de mim. Culpado a saudade de eu sofrer assim. Minha viola geme dolorida, as modas que faço do peito nascida. Eu te quero tanto, viola querida, viola morena. Sucessos e glórias, batalhas vencidas. melhor da nossa raiz. Clube do Caipirão. Olhando no infinito, estive pensando, a nossa humanidade não se une mais. O povo no mundo inteiro pensa em guerra. Temos que pensar melhor pra viver em paz. Cada dia que se passa, coisa piora. A nossa sobrevivência já está em jogo. Tenho impressão que vai ser como muitos dizem. Lute cada um pra si, Deus para todos. Pra ter um mundo melhor, o caminho certo é cumprirmos a missão para a qual nascemos. Devemos dar nosso amor mesmo que em troca somente a incompreensão e mal recebemos. Aprendi a odiar quem me faz o mal. Convivo com as pessoas com muito amor. Se alguém me atirar pedra, não digo nada. Como prova de carinho, dou-lhe uma flor. Existe um certo ditado que é verdade, verdade que é muito fácil para aprender. Quem não vive neste mundo para servir, no mundo também não serve para viver. Clube do Caipirão. Eu vou contar pra vocês. Cada um fez seu pagode, agora é a minha vez. Tem do sete, tem do nove, tem do cinco e tem do seis. Pra quebrar todos os pagodes, agora eu fiz o dos três. Tem um bate-pé, pode ver que é três mineiro. Casado pula três águas, já pensa que é sorteiro. Eu vi três galo cantando, anunciando a madrugada. Três repique de berrante, é três estouro de boiada. Encontra três gaúcho, três chaleira de quentão. Joga uma viola pra cima, parece três forgazão. Quando encontra três nortista, é só falando do norte. Encontra três italiano, é só clamando da sorte. encontrar três turco, é falência na certeza. Aonde encontrar três velho, é só contando proeza. Quem quiser escapar da bala, se esconda na trincheira. Quando encontra três baiano, cada um tem três peixeira. Três pescador, só fala em peixe anzó. Quando encontra três paulista, só conversa em futebol. Aonde eu canto três moda, de novo eu sou chamado. Com este pagode dos três, fui campeão de três estados. É o Pagode dos Três, Jacó e Jacozinho, de 1965. Tivemos O Caminho Certo com Goiano e Paranaense, de 1988. E a Viola Morena com Nenete, Dorim e Nardelli, o trio de ouro do rádio aqui no nosso programa. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. Quando a moda é boa, a gente tem que tocar aqui no Clube do Caipirão. É, então vamos ouvir Morena dos Olhos Pretos, música do Sulino e do Zé Fortuna, com Lourenço e Lourival. Flor que eu cheguei a conhecer, quando meus olhos te viram, senti meu corpo tremer. Daquela hora em diante eu senti amor por você. Conhecendo, pra mim foi grande prazer. Eu gostei dos seus agrados, também do seu proceder. Quem me dera se eu pudesse teus carinhos merecer. Eu te amava, rosa branca, até na hora de morrer. Pois sabe a razão por quê? Por eu ter que me ausentar pra bem longe de você. Mas deixo meu endereço, se acaso vai resolver. Pro amor não tem distância, depende a gente querer. De ti só levo saudades, lembrança de um bem querer. Adeus, linda rosa branca, se nós nunca mais se vê. Clube do Caipirão. Em noite que perco o sono, pensando como será o mundo neste abandono, se perdendo ao Deus dará. É gente negando Cristo que morreu por nosso amor. E o diabo passando Cristo na alma do pecador. A engrenagem vai girando, mesmo com dentes quebrados. Está faltando nas mesas até mesmo pão sagrado. São milhares de famílias sem comida na panela, morando embaixo das pontes ou barracos de favela. É triste ver nossos dias nas entranhas da contenda. A cana que se moía agora, moia moenda. A coisa chegou a tanto que já está de arrepiar. É crime por todo canto e medo em todo lugar. Terrorismo e sequestro é show de televisão. A lei já virou brinquedo nas mãos da corrupção. Enche as águas das cascatas nos paredões das comportas. Nasce o bicho, o homem mata, cresce a fronda, o homem corta. Pelas mãos da covardia, cruelmente assassinado. Chico Mendes, sua morte deixou o mundo abalado. É triste ver nossos dias nas entranhas da contenda. A cana que se moía agora, moia moenda. Já chegamos a tal ponto onde a dignidade envergonha o cidadão que frequenta a sociedade. O pecado bate a porta, Deus está no esquecimento. A verdade é folha morta nas asas de um pé de vento. É triste ver nossos dias nas entranhas da contenda. A cana que se moía agora, moia moenda. Clube do Caipirão. As lindas flores que plantei no seu caminho, você arrancou e jogou pedras no lugar. Eu te mandei a luz da aurora de presente. Ganhei de volta a noite escura sem luar. Joguei sorriso para ver o teu jeitinho. Me deu desprezo e nem sequer quis me olhar. Eu te mandei uma luz tão clara e calma. Me deste em troca um canto escuro pra chorar. As rosas mais bonitas em seu caminho, você me pôs asas vivas pra pisar. Te dei o sonho mais bonito desta vida, você tirou o meu direito de sonhar. A pluma de veludo em seu leito, você me deu colchão de espinho. dos coloridos. Fiquei no mundo sem um teto pra morar. Tirei as asas tão branquinhas e bonitas. Virou rapina querendo me atacar. Eu que pensava em te dar meu coração, te dei as costas pra você me apunhalar. Eu pus as rosas mais bonitas em seu caminho. Você me pôs brasas vivas pra pisar. Te dei o sonho mais bonito desta vida. Você tirou o meu direito de sonhar. Taviano e Tavares, 1986, hein? Faz tempo. Berço de Espinhos. Tivemos também Ao Deus Dará, com Ronaldo Viola e João Carvalho, de 1985. E a Morena dos Olhos Pretos, com Lourenço e Lorival, As Vozes de Cristal, gravação de 1978. Música caipira, o tempo todo. Clube do Caipirão. Estamos apresentando o programa Clube do Caipirão com Luiz Henrique Pelícia. Estamos de volta com o maior programa sertanejo raiz do rádio, Clube do Caipirão, sempre em defesa da nossa canção cabocla. Clube do Caipirão é tradição caipira. Quando a moda é boa, a gente roda aqui no programa. E tem muita gente que pediu essa, hein? Minha Confissão, no jeito com Zilo e Zalo. Deus me sara o pranto e uma tristeza em meu coração. Escrevi as frases dos versos que canto. A você, meu bem, é minha confissão. Acordei dos sonhos do amor proibido e vou lhe dizer com sinceridade: devemos deixar nosso amor esquecido e seguir o trilho da realidade. Somos dois apaixonados que amamos pensando somente em nós. Devemos pensar que já sou casado e que nosso amor é um pecado atroz. Você é mais pura do que uma flor. Pense no futuro, não seja volúvel. Jamais poderei lhe dar meu amor, porque o casamento é indissolúvel. esqueça os nossos felizes momentos de tantos carinhos, ternura e paixão. Sepulte o passado no esquecimento e siga seus passos sem recordação. Desejo que encontre um novo amor, que lhe queira tanto como eu lhe quis. Só apagará do meu peito esta dor quando eu souber que você é feliz. As raridades da música caipira você só ouve aqui no Clube do Caipirão. Puxe a cadeira, seu moço, sente aqui um bocadinho. Vou contar o que significa aquela cruz do caminho. Seu moço, toda a história acontece por causa do amor, mas esta é bem diferente, não tem mulher, não senhor. Onde aquela cruz está enfincada naquele pedaço de chão, há tempo foi enterrado Zico da Conceição. Cantador e bom violeiro, tinha a voz mais bonita do sertão inteiro. Quando garrava a viola e começava a cantar, cantava moda bonita, fazia gente chorar. Um dia o pobre coitado sentiu-se muito doente, daí então desandou a emagrecer de repente. Assim ficou muito fraco, já não podia cantar. Saiu um dia de casa, foi o doutor procurar. E todos sentimos falta daquela tão linda voz, daquelas modas bonitas que ele cantava pra nós. E o doutor disse pra ele: seu Zico da Conceição, paciência, rapaz, você está ruim do pulmão. E o rapaz veio embora, tristonho, sem esperança, parou naquele lugar, chorando que nem criança. E assim o pobre coitado não resistiu tanta dor, arrancou da sua galocha e ali mesmo se matou. Com ele viola de pinho, aqui termina a história daquela cruz do caminho. Clube do Caipirão. Que eu nasci de tão feio dava medo. A nossa casa ficava debaixo de um arvoredo. Papai pra ganhar o pão ia pra roça mais cedo. Vou contar o que eu me lembrei. Com 6 anos eu ganhei o meu primeiro brinquedo. O meu pai trouxe da venda um caixote de sabão. Colocou quatro rodinhas de madeira feito à mão. Fez um volante de arco imitando a direção. Ficou bonito o carrinho. Fiquei falando sozinho com aquele presentão. Eu soltava ele lá em cima onde a estrada terminava, e pelos trilhos do pasto meu carro desembestava, e eu vinha pilotando, às vezes me atrapalhava, dispersando do caminho o danado do carrinho, um outro rumo tomava. Um presente mais bonito, porque é que eu não ganhava. Essa história de mamãe, que pra mim sempre falava que nas estradas de terra Papai Noel não passava. Mas esse carrinho simples que papai fez de madeira, no trilho da minha vida vai rodar a vida inteira. Se a gente não for piloto, vai rolar na ribanceira. Porque o carrinho da vida é feito de dor doída e não é de brincadeira. É o primeiro brinquedo, interpretação do João Carreiro e Capataz, Os Brutos do Sertanejo. E dupla boa, hein? É verdade. Tivemos também A Cruz do Caminho com Lourenço e Lorival e A Minha Confissão com Zilo e Zalo. Você está fazendo uma viagem pela história da nossa música sertaneja. Clube do Caipirão. O Luquinha sinaliza que tem moda no jeito. Tá no jeito, Zé? Então Manivela Vitrola, Delay e Dorival, Gato de Armazém. Pai, Filho, Espírito Santo, nas horas de Deus, amém. Proteja os meus amigos e os inimigos também. Quem de mim tira um centavo, pra Deus paga mais de cem. Pra Deus paga mais de cem. Seu tiro e brigo no tapa, um valentão nordestino, apelido de Lampião, seu nome era Virgulino, mas no colo de Santinho ele chorou igual menino. Ele chorou igual menino. Pegou fogo no cerrado e o leão subiu a serra. A chuva cai lá do céu, lavrador prepara a terra. E na luta pela vida o bom cabrito não berra. O bom cabrito não berra. A saudade no meu peito quis entrar e não conseguiu. No reencontro com a morena, que inteirinha se despiu, fechando a porta do quarto até a cama sorriu. até a cama sorrir. Nosso dom de cantar é uma força do além. Quem vive plantando o mal não pode colher o bem. O que não quero pra mim, não desejo a ninguém. Não desejo a ninguém. Quando a gente fica velho, tem saudade do passado. Não levanta uma palha, não dá conta do recado. Igual gato de armazém em cima do saco deitado. Em cima do saco deitado. Clube do Caipirão. Eu deitei de madrugada com a cabeça atordoada e o peito cheio de sarro. Antes de dormir ainda eu tomei mais uma pinga e acendi mais um cigarro. A pinga desceu queimando, a fumaça foi entrando, eu prestei bem atenção. Escutei quando a cachaça conversava com a fumaça pertinho do coração. A pinga com imponência contou sua procedência, disse que era interiorana. Dizia pra sua amiga, eu sou de família antiga, minha mãe se chama Cana. Eu nasci numa engenhoca e gosto desses bobocas que me beija toda hora. Mas quem comigo se ilude vai perder sua saúde e morrer antes da hora. Depois da dona cachaça, quem falou foi a fumaça e dizia sorridente: eu sou filha do tabaco, o sujeito que eu ataco logo vai ficar doente. Sou amiga da bronquite, o cara que me admite vai ter um triste fadário. Mas se ele gosta de mim, pois então que seja assim, ninguém manda ser otário. Depois que elas conversaram, as duas se separaram, trocando aperto de mão. A pinga subiu depressa e a fumacinha perversa foi pra dentro do pulmão. Não sei se eu tava sonhando, eu vi o mundo girando e comecei a tossir. Meio vivo e meio morto, senti tanto desconforto e não pude mais dormir. Aquele assunto sem graça do fumo com a cachaça estava me perturbando. Comecei a ficar com medo, levantei cuspindo azedo, o dia estava clareando. Assim que me levantei no quarto, me ajoelhei e falei com Deus nosso Pai. Jurei por Nossa Senhora e torno dizer agora: não fumo e não bebo mais. O melhor da nossa raiz, Clube do Caipirão. Caprichoso na caligrafia, sem filosofia, eu sigo na estética. Muito carinhoso pra fazer poesia, na ortografia e também na fonética. Eu uso as palavras que têm harmonia, parece autoria, escrevo na métrica. A moda bonita que o povo aprecia, mas é necessário ter categoria pra fazer poesia dentro da ética. Thank you. felicidade. E diz com vaidade que a vida é poética. Já morei na roça e digo a verdade, aqui na cidade a vida é frenética. Eu fui diplomado por habilidade e contra a falsidade em análise sintática. Mas eu me comporto com simplicidade, porém apresento minhas novidades com facilidade, escrevendo na estética. Da moda que tenha valor e que mostre sabor no sistema que versa. Gosto de ouvir uma história de amor quando o inventor não as faz perversa. Não gosto do plágio nem do comprador que se diz autor, mas é só conversa. Eu corto o espinho, mas conservo a flor, garanto meus versos onde ele for. Cheguei a compor até na ordem inversa. Pelo calendário que tem progredido, com o bom sertanejo estou solitário e mudar um cenário já tanto exibido. Compor no sertanejo não é ser otário, mas pelo contrário é ser evoluído. Na roça também já temos dicionário, porém se acaso for necessário, tem sertanejo que é entendido. É o Caboclo Também Tem Ética, com Vadico e Vidoco. Tivemos também a Cachaça e o Fumo, Moda de Viola com Dino Franco e Mouraí, e o Gato de Armazém com Delay e Dorival. Grande abraço ao Delay em Campo Grande e ao nosso amigo Dorival, sempre ligado com a gente, né, Dorival? Clube do Caipirão é tradição sertaneja. Eu vejo